compartimento acima ou embaixo da poltrona à sua frente. A utilização dos assentos conforto, localizados na saída de emergência na primeira fileira, é restrita aos clientes que adquiriram esse produto no check-in. Na primeira fileira atendemos também aos clientes com prioridades, adquira o seu na sua próxima viagem. Lembrando, os pertences de mão trazidos a bordo são de responsabilidade dos clientes. Obrigado. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to flight 3260 to Fortaleza and Connections. Please pay attention to the number of your seat in your boarding pass. Accommodation of children, baggage place, it's not allowed along the emergency exit. Stow your hand luggage in the overhead compartment or below the seat in front of you. The use of the comfort seats located in the emergency exit in the first row. Restricted for customers who purchase this product at the check-in time, the first row. Restricted for priority two, then yours on your next trip. Remember that your hand luggage is all your own responsibility. Thank you. E Manu? E aí, Dani Manu? Não, babá não, meu. Tem babá e goiola. Opa, pode deixar que a cerveja é minha. A cerveja é minha hoje. 6 horas. Quando eu chegar, quando eu pisar lá, eu te dou um toque. Eu tenho todo. Tá, gente? A base da feira, a Thank you. Escada lá. Já tá com a olhada tudo isso. Senhoras e senhores passageiros aqui embarcados, meu cordial, boa tarde, o comandante falando, comandante Paulo Amaral falando, sejam bem-vindos a bordo do nosso voo TAM 3260, com destino à nossa belíssima capital cearense, Fortaleza. Estamos prontos para iniciar nossa viagem, hoje nós temos um tempo estimado de voo previsto em 2 horas e 50 minutos. Fortaleza, nesse momento, tem parcialmente encoberto e a temperatura em 28 graus. Em nome da Tendência da Tripulação, agradecemos a todos os senhores a preferência em voar conosco. Atenção obrigada a todos, um bom voo. Entendeu, ladies and gentlemen, Captain speaking. Welcome aboard on flight 3260 to Fortaleza Pinto Martins International Airport. I have some information about our flight. Our flight time today to Fortaleza will be 2 hours and 50 minutes. Now weather in Fortaleza is... Cai clean, local, temperatura de 28 degrees Celsius. Thanks for what you're and have a nice flight. Com portas em automático. Senhoras e senhores, solicitamos que desligue os equipamentos eletrônicos neste momento, inclusive os telefones e celulares. Obrigado. Não,